Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. E olha, esse é o tipo de coisa que eu não tinha pensado ainda. O Ivo Valente comentando aqui nossa publicação sobre o ET de Varginha, os 20 anos do ET de Varginha no Facebook, comenta, né, que se ele veio para Foz do Iguaçu e arrumou confusão na Costa e Silva, é que ainda não tinha viaduto lá na Costa e Silva. E é verdade, realmente, né, já se passaram aí quantos anos que se discute essa questão dos viadutos. Tivemos aí com muita dificuldade a obra no trevo da Avenida Paraná, falta uma obra ali no trevo da Costa Silva, no trevo do Charrua também. Enfim, precisamos reivindicar essas obras aqui na cidade. Interaja conosco, WhatsApp 88282828, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz no Twitter e também no Instagram. É hora de bater aquele papo, é hora de entrevista, aqui no Fronte. E neste sábado, terceiro Fronte do ano, primeira entrevista de 2016, recebemos aqui no estúdio da Transamérica Foz a visita do capitão de fragata Alexandre Ernesto Correia Sampaio, ele que comanda a Capitania Fluvial dos Portos do Rio Paraná, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Transamérica. Participando dessa entrevista, Jorge Pegoraro. Pegoraro, fique à vontade, Pegoraro. Bom dia, comandante Ernesto. Um prazer imenso estar recebendo aqui nos estúdios da Transamérica Foz. Obrigado pelo convite, prazer é meu. Falando aí a respeito das ações da Marinha aqui em Foz do Iguaçu, Marinha é uma presença mais que tradicional aqui da cidade, temos mais de 100 anos de história, e a Marinha é sempre presente aqui na vida de Foz do Iguaçu? É verdade. A nossa área de jurisdição se estende por todo o centro e o oeste do Paraná, né? Muito mais do que a nossa região aqui. Ainda temos a delegacia de Guaíra, nossa subordinada lá, que atende todo o norte do Paraná, então uma atividade bastante intensa. E vale a pena frisar isso, né? Porque a Capitania Fluvial dos Portos do Rio Paraná tem sede aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas uma área de abrangência bastante grande em praticamente todo esse vale aí do Rio Paraná, afluentes no estado do Paraná? É verdade, são muitos afluentes do Rio Paraná, o próprio Rio Iguaçu, tem o Tibagi, Ivaí, o próprio Paranapanema, então existem vários locais onde as pessoas praticam atividades de esporte, recreio, náuticos, balsas de travessia, que exige a presença das equipes de inspeção naval da Marinha para garantir a segurança da navegação. E é um trabalho realmente bastante intenso, e eu vejo que nessa época de verão, né, em que se utiliza mais a questão dos rios, dos lagos, há uma preocupação maior também por parte da Marinha quanto às embarcações e o próprio uso aí dos espaços por banhistas. Como é que vocês trabalham nessa época? Há uma operação específica para esse período? Exatamente, a Operação Verão. Todo ano, a Marinha do Brasil e todo o Brasil faz a Operação Verão, que se inicia em dezembro e vai até o final do verão, onde a gente intensifica as nossas inspeções navais. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com três equipes, uma aqui em Foz do Iguaçu, uma em Três Barras do Paraná e outra em Campo Mourão. Então, a gente tenta atingir exatamente os locais onde tem a maior intensidade, onde os veranistas utilizam seus barcos. E a gente tenta orientar exatamente isso, né? Que os donos de embarcações, eles respeitem os banhistas, né? Exatamente para evitar acidentes. E é uma demanda, né, Guilherme, crescente, né? Eu queria saber até do comandante Ernesto como que a Marinha vê isso, porque cada vez mais as pessoas adquirem equipamentos náuticos, né? E com esses reservatórios também, represas, enfim, cada vez aumenta mais a utilização desses equipamentos, né? É verdade, Pegoraro, para isso não tem crise, né? O paranaense gosta muito das atividades náuticas, principalmente a pesca esportiva, né? A gente sabe que tem aí durante o ano várias competições. Então a gente reorganizou o estado do Paraná, né? Nós tínhamos uma área de jurisdição que se estendia até Ponta Grossa, né, que dá mais ou menos aí 600 quilômetros até Ponta Grossa, era difícil da gente atingir, enquanto que tem a Capitania dos Portos de Paranaguá. Então, Paranaguá, como fica mais próximo de Ponta Grossa, ganhou essa área, né, até aquela região, ou seja, a gente vai conseguir atender mais o centro e o oeste. A Delegacia de Guaíra continua com uma área muito extensa, mas já está no nosso plano da Marinha criar uma agência fluvial em Londrina, exatamente para tentar dividir a área de jurisdição de Guaíra, Então essa agência atenderia Maringá, Londrina e toda aquela área lá da represa Chavantes, em Carlópolis. Ou seja, a Marinha está preocupada com isso, Pegorário, exatamente para poder otimizar a nossa atuação com as nossas equipes de inspeção naval. É, lembrando que aqui o Rio Iguaçu, nós temos hoje 5, né, usinas hidrelétricas, a sexta está em operação, em construção, digo ali, né, Baixo Iguaçu, e a região de Capanema também ali, lembro que a gente trabalhou bastante isso no Parque Nacional também, com novos empreendimentos até ligados ao turismo, né, também o turista querendo fazer um passeio também ali ao lado do Parque Nacional do Iguaçu. Então, cada vez mais surgem, né, novos locais, novas demandas para a Marinha, né? É verdade. Todos esses reservatórios que você citou proporcionam, né, as condições perfeitas para a prática de esportes náuticos, né? E cada vez mais exige a nossa presença, e por isso que a gente colocou uma equipe permanente lá em Três Barras do Paraná, nesse verão, para poder ter facilidade de acesso a todas aquelas regiões, naquelas localidades. E quais as infrações mais comuns? A gente faz as abordagens das embarcações com as nossas equipes. A primeira coisa que a gente verifica é a parte de documentação, né? Então, é obrigatório que o proprietário, o condutor, esteja portando toda a documentação, não só da embarcação, como a carteira de habilitação. Então, são infrações comuns, não portar essa documentação que é obrigatória. A outra infração mais comum é a falta de colete salva-vidas, né, que é muito importante. A gente não tem aqui, não adota como procedimento a vestir o colete, ou seja, o passageiro, o tripulante, não é obrigado a vestir o colete. Mas o colete tem que existir dentro da embarcação, caso tenha alguma necessidade, um sinistro, as pessoas tenham condições de imediatamente acessar e vestir o colete. Né? A gente entende que é um momento de lazer, né? E que realmente utilizar o colete salva-vidas seria realmente uma coisa um pouco complicada. Então a gente compreende essa situação, mas é obrigatório ter, inclusive é obrigatório ter um excesso. Ou seja, se aquela embarcação tem a capacidade para 5 passageiros, por exemplo, é obrigatório ter pelo menos um colete a mais. A conta é de 10%, né? Mas, em tese, né, na prática, a conta é mais ou menos essa. Um colete ou 2 coletes a mais do que a capacidade máxima de passageiros. Uma outra infração muito comum, e essa eu considero realmente muito grave, é exatamente exceder essa capacidade máxima de passageiros, né? Ou seja, se um engenheiro projetou a embarcação e ele disse, né, ele afirmou, fez lá os cálculos, que aquela embarcação tem uma capacidade máxima, por exemplo, novamente, de 5 passageiros, colocar 6 passageiros é colocar em risco aquela embarcação, né? É um pouco diferente do nosso carro, que tem a capacidade, né, para 5 passageiros também, normalmente. Se tiver algum problema, a gente vai e coloca o nosso carro no acostamento, né? É um pouco mais fácil. Mas com a embarcação isso não acontece, ou seja, um excesso de passageiros pode causar afundamento da embarcação, né? E aí gera toda aquela situação de pânico, onde vai exigir que o passageiro acesse seu colete. Então eu considero muito mais grave do que acontece no nosso automóvel. Então, nesse caso, o nosso procedimento é apreender a embarcação, né? E a outra infração que a gente tem tentado mitigar é a questão da uso de bebida alcoólica por parte do condutor, né? É proibido, assim como no nosso automóvel, é proibido conduzir embarcação sob efeito de álcool. Então nós temos etilômetros, nós temos 4 etilômetros na capitania, mais conhecido como bafômetro, né? E que a gente faz os testes, né, com os condutores para verificar se ele está sob efeito de álcool. Então, Guilherme, não dá para levar aquela cervejinha gelada no freezer ali do barco. Olha, né? E falando justamente dessa questão das embarcações aqui no Lago de Itaipu, há todo esse trabalho das embarcações de recreação, mas eu vejo também que existe uma grande pressão até da comunidade quanto à fiscalização de outros tipos de embarcações ali no Lago de Itaipu. Como é que vocês trabalham especificamente? Há um monitoramento do lago? Porque a gente sabe que não tem como cobrir, né? É uma área muito grande. Mas como é que vocês trabalham até para fiscalizar em conjunto com outras forças essa questão de circulação intensa de embarcações entre Brasil e Paraguai? Essa pergunta é muito interessante. Pela lei complementar 97, 99, as Forças Armadas elas têm a prerrogativa de realizar ações preventivas e repressivas na área de fronteira. Então, está conjugado também com as nossas atividades administrativas de inspeção naval, ações de fiscalização no sentido de combater os crimes transfronteiriços. Então, a gente tem atuado bastante com a Polícia Federal, existem duas operações principais que a gente intensifica esse tipo de atividade durante o ano, que é a Operação Amazônia Azul, que deve acontecer agora em março, e a Operação Ágata, que é muito, muito conhecida também aqui na região, não tem uma data fixa para acontecer, onde a gente recebe um reforço de pessoal, de material para atuar. Mas nessas atividades, nesses momentos onde a gente realiza essa inspeção administrativa, né, que a gente chama, das embarcações de recreio, naturalmente isso também está acontecendo, Guilherme. Ou seja, as embarcações ilícitas também estão sendo fiscalizadas. A gente teve, em 2015, várias situações, a gente já apreendeu embarcação transportando mercadorias irregulares, pneus, relógios. Na Operação Ágata, a gente teve aí, em conjunto com a Polícia Federal, uma situação de apreensão de 2 toneladas de maconha. Enfim, a gente está atuando também em complemento às atividades da Polícia Federal. Eu costumo dizer o seguinte: a Polícia Federal tem uma forma diferente de atuar. E de certa forma a gente se completa, né? A Polícia Federal ela tem a característica de obter informações de inteligência, fazer apreensões de grande volume, e a gente atua na fiscalização diária, né? Ou seja, presencial. Há uma complementação das atividades. Em outras palavras, a Polícia Federal atua no atacado e a gente complementa a atividade dele trabalhando no varejo. E é necessário, né? Comandante Ernesto, o senhor está praticamente deixando Foz do Iguaçu, né? Depois aí de quase 2 anos de atuação, uma belíssima atuação, diga-se de passagem, aqui em Foz do Iguaçu. Qual o balanço que o senhor faz com relação a esse período que o senhor passou aqui? Pegoraro, foi muito produtivo, né? Primeiro, uma das coisas que a gente gosta muito de frisar, a gente tem uma interação muito grande com a sociedade, não só iguaçuense, como todo o Paraná, né? Então, a gente presta serviços à sociedade, inicialmente com a produção desses documentos, que eu citei, os documentos das embarcações. E para isso a gente tem um centro de atendimento ao público lá na nossa capitania. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ampliar esse centro de atendimento ao público. Realmente ele estava bem acanhado para as demandas que existiam aqui. Então, a gente ampliou, praticamente triplicou o local. Um ambiente climatizado, com rampa de acesso a portadores de necessidades especiais. O banheiro também foi adaptado com toda essa questão, né, das necessidades especiais, com senha eletrônica. Contratamos 3 estagiários para agilizar o atendimento e exatamente para tentar atender essa necessidade, oferecer melhores condições para os nossos clientes, né, entre aspas, né? E com isso a gente obteve também resultados positivos na prontificação dos documentos, né? Há 2 anos atrás, o prazo de prontificação dos documentos de embarcações e carteiras de habilitação demorava cerca de 30 dias. A gente reduziu esse prazo para cerca de 7 dias. Né? Então, isso também é uma outra... Significativo. Uma, né? Uma coisa muito boa para os nossos navegantes. Instituímos uma prova eletrônica de arraiz amador, né? Antigamente a gente fazia uma prova presencial, com uma prova em papel na última quarta-feira de todo mês. Então a gente instituiu uma prova eletrônica onde o interessado ele pode agendar de acordo com a possibilidade dele, seja na parte da manhã, na parte da tarde, durante toda a semana. Então a gente ofereceu essa flexibilidade porque era uma necessidade, né? Ou seja, as pessoas ficavam muito limitadas a essa prova única na última quarta-feira do mês. Então, o objetivo foi exatamente esse, oferecer melhores condições, atender melhor o público, além de outros resultados que a gente pode citar mais adiante com relação a acidente. Uma questão também, Guilherme, que a Marinha teve, principalmente nos últimos anos aqui, são essas operações, grandes operações, né, como o senhor já citou, né, como a Ágata, né? Isso é uma tendência para continuar? É verdade, ainda mais esse ano, que é um ano de Olimpíadas, né? Embora a Olimpíada seja realizada no Rio de Janeiro, mas há uma preocupação por parte do governo federal, do Ministério da Defesa, que as fronteiras sejam vigiadas, né? Que haja um reforço de fiscalização por conta das Olimpíadas. Então a gente vai, com certeza, né, ter esse ano atividades específicas, como houve ano passado, que foi a Operação Ágata. Estamos conversando aqui na Transamérica Foz com o capitão de fragata Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, ele que comanda a Capitania Fluvial dos Portos do Rio Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. E já falamos aí, né, que seu período aqui na cidade está chegando ao final. Já tem, inclusive, aí informações sobre qual será o próximo destino após a passagem aqui pela fronteira? Bom, agora a gente deve seguir para Brasília, né, continuar a nossa carreira lá no Estado-Maior da Armada. Eu morei em Brasília 3 anos antes de vir para cá, uma cidade que eu gostei, me identifiquei. Mas com certeza vou sentir bastante saudades aqui de Foz do Iguaçu, uma cidade maravilhosa. A sociedade me acolheu muito bem, a mim e a minha família. Fiquei muito feliz de trabalhar e viver aqui. Um outro legado que o senhor deixa aqui para Foz do Iguaçu, e o seu sucessor deve dar continuidade, é a criação da Soamar. É verdade. O que o senhor pode dizer um pouquinho sobre a Soamar? A Soamar, para que os nossos ouvintes possam entender, é a Sociedade Amigos da Marinha, né? Uma sociedade sem fins lucrativos, que em todas as cidades no Brasil que tem alguma organização militar da Marinha, tem uma Soamar. E era uma lacuna que realmente em Foz do Iguaçu. Eu me lembro que na primeira reunião que eu fiz com os chamados soamarinos, né, que são aqueles que foram agraciados com a medalha Amigo da Marinha, eu citei exatamente isso. Olha, de todas as cidades em todo o Brasil que tem alguma organização militar da Marinha, a única que não tem ainda é a Foz do Iguaçu, e era realmente um contrassenso, porque nós estamos aqui desde 1930. Então, prontamente, os soamarinos entenderam essa necessidade de fazer a Soamar, que na verdade, Pegoraro, tem uma finalidade de congregar pessoas que se interessam pelos assuntos marítimos, E com o propósito de fomentar essa mentalidade marítima para toda a sociedade, já que a gente tem um litoral imenso, e embora aqui Foz do Iguaçu não esteja no litoral, mas a gente está servido aqui com diversos rios navegáveis, a própria hidrovia do Tietê-Paraná, que é muito importante para o nosso país, está dentro desse contexto de uma mentalidade marítima. Então, esse aqui é o objetivo da Soamar. A gente conseguiu criar, quer dizer, na verdade a gente fomentou, né, a criação, e aí prontamente ali o nosso presidente, o Sérgio Lobato, o vice-presidente Geraldo Barbeira, se voluntariaram para tocar esse projeto, que hoje já está dando muitos frutos. Que bom. Eu comentava com o senhor antes do programa alguns novos projetos também que vêm através da Marinha aqui para Foz do Iguaçu. Embora o senhor não vá tocar esses projetos pessoalmente, o senhor vai estar lá em Brasília, mas seu sucessor com certeza vai tocar. O senhor gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? É verdade. Comentávamos aqui em off, né? A gente, tanto em 2014 como em 2015, nós fizemos a regata da Marinha com o apoio do Yacht Clube Lago de Itaipu, e onde a ideia era exatamente tentar incentivar os jovens a participarem dessas atividades náuticas, e nada melhor do que a vela para iniciar isso, né? E nesse sentido, a gente aproveitou um projeto do governo federal, que é o programa Forças nos Esportes, onde o Ministério dos Esportes, uma parceria, num convênio com o Ministério da Defesa, incentiva a participação de jovens em situação de vulnerabilidade social a praticarem esporte nas organizações militares, não só da Marinha, como das demais Forças Armadas. Então, em 2015, nós propusemos o nosso cadastramento junto ao Ministério da Defesa e Ministério dos Esportes, já estamos cadastrados, e em 2016 nós vamos dar continuidade a esse projeto, utilizando os recursos do Ministério dos Esportes, colocando essas crianças, né, que a gente vai cadastrar para a prática de esportes, não só de vela, mas de outras atividades esportivas também, para que tenham uma atividade de segundo turno, né? Ou seja, a criança vai ter aquela atividade acadêmica normal, mas à tarde vai poder praticar esportes com o apoio dos nossos militares. Então, é uma atividade social, não é a nossa atividade fim, mas a gente entende que é muito importante que tenha essa inserção desses jovens em situação de vulnerabilidade social, que vão ter não só essa oportunidade de praticar, mas também interagir com os militares. Talvez até a gente vai conseguir identificar aí, quem sabe, alguém que se interesse em seguir a carreira nas Forças Armadas. E nós só temos a parabenizar realmente por essa abertura, né, por esse trabalho com a comunidade aqui em Foz do Iguaçu, e também desejar sucesso aí nessa nova etapa da sua carreira militar lá na cidade de Brasília. Muito obrigado, Guilherme, obrigado a todos. Foi um prazer trabalhar e viver aqui em Foz do Iguaçu, vou sentir bastante saudade. Parabéns também, comandante Ernesto aqui da Marinha, praticamente se despedindo, né, de Foz do Iguaçu. E nós ficamos aqui sempre com a Transamérica também de portas abertas aqui, não só para o senhor em especial, mas também para toda a equipe da Marinha do Brasil aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado. E essa entrevista, olha só, estará disponível daqui a pouquinho no nosso site transamericafoz.com.br. Fronte é notícia. E se você está planejando sua ida ao Parque Nacional do Iguaçu, fique atento com as novas tarifas em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, em razão aí do reajuste anual previsto em contrato referente à inflação acumulada no ano anterior, no caso aí de 10,68%, conforme o IGPM. O valor do transporte, que é um dos componentes do ingresso, passará a ser de R$ 9,00 para visitantes gerais e R$ 6,00 para os beneficiários do Passe Comunidade. O estacionamento será de R$ 21,00 para visitantes gerais e R$ 10,50 para os moradores do entorno do parque. O ingresso mais caro para conhecer as cataratas, referente a turistas estrangeiros de fora do Mercosul, será de R$ 57,30. Estrangeiros do Mercosul pagarão R$ 46,30, brasileiros R$ 34,30 e moradores da região R$ 11,00. O Parque Nacional do Iguaçu está aberto todos os dias com último horário de entrada às 5 da tarde. Fronte é notícia. Notícia mais que positiva para o turismo de Foz do Iguaçu. O Complexo Turístico Itaipu foi escolhido pela Organização Mundial do Turismo na última quarta-feira em Madrid, na Espanha, como vencedor do Prêmio de Excelência e Inovação do Turismo na categoria Pesquisa, Tecnologia e Inovação. O troféu foi recebido pelo Superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piola, e também pela gerente-geral do complexo, Jurema Fernandes. No total, participaram das quatro categorias do prêmio 16 projetos de 13 países. O Complexo Turístico Itaipu concorreu com projetos da Croácia e da Coreia do Sul. Fronte é notícia. E faleceu nesta semana um dos símbolos do Refúgio Biológico Bela Vista em Foz do Iguaçu, a onça Juma, que tinha 25 anos, uma idade aí já considerada avançada para a espécie. Juma vivia em um viveiro situado ali na chamada Trilha dos Animais, que é acessível aos visitantes do refúgio. A onça, que foi levada para o refúgio após ser resgatada, tinha algumas dificuldades para reprodução e por isso não deixou filhotes. Recentemente faleceu também a onça Tonhão, que esteve vários anos no refúgio e foi trasladada nos últimos períodos de vida a um viveiro no zoológico Bosque Guarani, aqui no centro da cidade. Uma pena, né? Duas onças que serviam aí também como um instrumento de conscientização, né, dos moradores e visitantes aqui da fronteira, falecendo. A última delas aí, a onça Juma, nesta semana, com cerca de 25 anos de idade. Fronte é notícia. E será que vem mesmo o filme de Hollywood sobre a região fronteiriça? Enfim, se onde a fumaça a fogo, ressurgiram nesta semana os rumores de que uma nova produção pode estar a caminho, chamada aí como projetos anteriores de Tríplice Fronteira. Entre os nomes cotados para estrelar o roteiro, que versa em torno de contrabando e tráfico de drogas, está o ator Johnny Depp, embora tudo não passe de especulação, né? Vamos lembrar mais uma vez. Em situações anteriores, entidades do turismo se posicionaram contrários aos projetos de realização de filmes sobre tráfico e terrorismo aqui na região de fronteira. Esperamos aí que desta vez, né, se for o caso, não seja realmente diferente. Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica não poderia ser outra. Vai para elas, as meninas do Foz Cataratas, que estrearam com vitória no Brasileirão de Futebol Feminino na tarde de quarta-feira, vencendo a poderosa equipe do São José de São Paulo pelo placar de 3-0. A A equipe conta com uma fanpage no Facebook, onde são atualizadas as principais informações sobre os jogos e os trabalhos realizados ao longo de cada semana, além de fotos e vídeos das partidas. Link para curtir a página oficial do Foz Cataratas Futebol Feminino. Atenção, porque tem várias, hein? Nós estamos postando agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Vamos a um rápido intervalo aqui na programação da Transamérica Foz. Daqui a pouquinho ainda hoje, o 7-1 da semana, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.